tocou. Canta, canta, vai. Não consigo. Portal do Arrocha. Paixão da Pereira. Alô, JS, meu parceiro, tamo junto, hein? Já faz uma semana que eu estou sofrendo. E quando chega a noite, aumenta essa dor. Falta de amor. Só sei que quando penso nela dá uma tontura. O pique de pressão me leva à loucura. O que será que eu tenho? Eu quero saber. Simbora, gato, meu parceiro. Não consigo dormir, não como mais direito. E aí, mamê, tamo junto. E doutor, eu sei que vai dizer que é saudade pura. E pra essa doença só o tempo cura. E ela é o remédio do meu coração. Só sei. Quando penso nela dá uma tontura. O clique de pressão me leva à loucura. O que será que eu tenho? Eu quero saber. Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito. Não consigo dormir, não como mais direito. Parece que eu levei um tiro de canhão. Só o tempo cura. E ela é o remédio do meu coração. Doutor, me diz que dor é essa aqui dentro do peito. Não consigo dormir, não como mais direito. Um tiro de canhão. Sei que vai dizer que é saudade pura. Pra essa doença só o tempo cura. Bora, rapaz, estourador!